lei é uma só. O ser humano é que é diferente. A lei é uma só, o ser humano que é diferente. Certo. A senhora trouxe um elemento novo para nossos estudos nesse assunto. A senhora disse assim: eu não entro lá porque eu respeito essa religião. Sim. Então aqueles espíritos que lá se manifestam e é amarrado pelo pastor e é queimado com a Bíblia, esse não respeita a religião. Eu acho que aquele não está respeitando religião nenhuma. Sim. Nem a deles, nem a minha, nem a de ninguém. Ah, realmente. Quando usa o nome do tranca-ruas, né? Exato. Não sabe o que tá, para começar, já não sabe o que está fazendo, né? Porque pode ali não tem tranca-rua nenhum, vamos dizer bem a verdade. Ele tem um baita do quiumba, um egum danado, querendo se passar por um tranca-rua, se dando o nome do mistério que ele não é, já vai começar a se ferrar na vida dali, né? Vamos falar bem a verdade. Lava a boca para falar no nome do tranca-rua primeiro, né? Com bom sabão, né? Não? Sabão da costa, ou esse sabão mesmo que tu usa, né? Mas ele não respeita nada e nem ninguém. Eu acho que vocês da terra têm que parar com essa divisão. É a minha religião, é a religião dele. Deus é um só. As religiões são diferentes porque o ser humano está em estágio diferente de evolução, da sua compreensão do Criador e do que é a vida. A partir do momento que vocês entenderem que Deus é um só, a vida é uma só, tudo vale para todo mundo. Tudo vale para todo mundo. O que existe dentro de uma religião, de fundamento, sim, de uma religião, também é respeitado pelas outras. Quem desrespeita é o ser humano. Os regentes, aqueles que coordenam realmente aquela religião, respeitam porque sabem que Deus é um só, as religiões são diferentes, porque o ser humano está em estágio diferente de evolução. Então ele precisa de uma maneira diferente de se manifestar dentro daquela religião. É só isso. Graças a Deus. Muito prazer, viu? Prazer. Rosa, sou baiana, com honra e a graça do nosso Senhor, não é não? Que assim seja. Graças, sim, a Deus. Posso pedir uma coisinha? Fala. Um copinho de água e um cigarrinho, por favor, meu filho. Antes de tudo, venha cá me dar um champanhe. Graças a Deus. Louvado seja. Tá. Vou pegar. Graças a Deus. Tá. Graças. Sim. Mas me diga. Pedi a senhora. Venha, me dê cá. Eu chamei também, meu bicho. Ah. Oh, mas eu te agradeço, meu filho, porque essas oportunidades, né, da gente estar se manifestando para multiplicar a religião é sempre abençoada pelos mentores, né? Por todos, né? Não importa se é da direita, se é da esquerda, desde que ele seja assim um trabalho que multiplique o lado bom, né, da religiosidade do ser humano, é sempre abençoado. Muito obrigado, viu? Graças a Deus. Muito. Louvado seja. Posso me sentar? Sim, por favor. Tudo bem assim? Pode. Sim. Eu tenho aqui, minha filha. Tenho. Do que é que tu quer falar, meu bichinho? Como é que a senhora adquiriu esse nome e entrou para uma falange de espíritos trabalhadores nas ordens da luz? Entenda que o que, que é a linha de Baião? A linha de Baião, na verdade, é uma linha de transição, né? Entre a esquerda e a direita. Mas existem também aqueles que já são engajados, né? Essa nossa afinidade, ela vem de quando a gente estava por aqui também. Eu sempre fui baiana? Sim. Eu sempre fui baiana. Sabe por quê, meu bichinho? Porque eu era medicina do candomblé. Ah. Eu já desencarnei há um bom tempo na Bahia. Uhum. E era medicina. Só que o que, que acontece? Os cultos de nação, é como se manifesta. Não é assim? Tu virou, virou Egum. Morreu, virou Egum. Aliás, Egum é todo mundo, né, meu bichinho? Porque tá todo mundo na carne ou em espírito. Sim. Não é? Então essa história de que os bichinhos falam por aí que tem medo de espírito, eu dou risada, porque espírito é todo mundo. Seja na carne ou fora dela, todo mundo é espírito. Sim. Não é não? É sim, senhora. Então o que que aconteceu? Eu acabei sendo, me encaminhando para a linha dos baianos. E hoje não manifesto aqui. Certo. Eu continuo aprendendo e evoluindo, assim como todos. Não há diferença. A única diferença é que eu estou em espírito e não na carne. Acabou. Entendi. Isso. E por que a senhora entrou para essa linha de baiano e não para outra? Eu acho que assim, esse é... é uma questão de você ser conduzido e não conduzido, né? Aquele que entrega a sua vontade nos pés do Criador, ele é conduzido, ele não conduz. Então, quando você vê, de repente você já está ali sendo absorvido por um mistério, né? Nossa, porque está tão dentro de si quanto fora. Não entendi, Lívia? Porque esse mistério já está tão dentro de si quanto fora. Sim, é verdade. Você já trazia isso. Apenas a vida te trouxe condições de desenvolver aquilo para que você manifestasse. Viu? Sim. Quando a senhora ficou sabendo da religião da Umbanda, como que foi? E qual foi o seu primeiro pensamento a respeito? Foi quando estava encarnada ainda, acho. Não. Não foi? Não. Eu já estava no astral quando o movimento da Umbanda começou. Como que é? Na verdade, isso começou assim, de uma maneira em que aqueles que ainda estavam desagregados não sabiam, entendeu? Mas, meu filho, tudo tem sua razão de ser. Sim. De repente, quando a gente se vê, já estava ali dentro, se manifestando, sim, porque essas manifestações de caboclo preto velho, elas já aconteciam. A incorporação do caboclo das sete encruzilhadas foi um marco para o mundo encarnado, porque no astral todo esse movimento já começou lá atrás. Entende? Então as falanges, as linhas de trabalho, elas já existiam, algumas sobre a regência dos orixás, outras ainda fora, mas depois foram trazidas para a regência dos orixás. Entende? Sim. Tá certo? O que seria isso de direita e esquerda, e em qual delas a senhora fica mais à vontade para trabalhar? Olha, linha da direita, elas são as linhas que respondem ao polo positivo dos orixás. E as linhas da esquerda, elas respondem ao polo negativo dos orixás. Certo. Tá bem? Eu me sinto à vontade para trabalhar onde Deus Nosso Senhor me manda. Sim, claro que sim. Como baiana, eu ainda posso baixar minha vibração para a esquerda. Ah. Né? Tá bem? Mas vou aonde for preciso. Certo, claro. Que tipo de atividade se faz em uma e em outra. Quando um baiano atua na esquerda, ele se camufla, ele recolhe a sua luz, se ele tem. Aham. Tá? Recolhe a sua luz. Ele recolhe a sua luz. E ele atua nas camadas inferiores, ou seja, no astral inferior. Tá bem? Quando ele atua nas linhas da direita, ele já atua sempre pelos princípios da luz. Ah, entendi. Entende? Claro. Quando invocar um baiano, o que se pode pedir e o que não se pode pedir? Olha, nunca peça mal do seu semelhante. Se tu não sabe o que pedir, põe seu joelhinho na terra, agradeça ao Nosso Senhor, porque tu vive, tu respira, tu enxerga, tu fala, tu pensa. Tu tem um prato de comida na frente, tu tem um teto na sua cabeça, tu tem uma família que te ama, ou não, agradeça. Quando não sabe o que pedir, só olhe para o Nosso Senhor e deixa que Ele lhe envolva. Tá bem? Claro. Quando a senhora fala de orixá, e como a senhora foi uma Yalorixá, sim. O que seria, na visão da senhora, orixá? Houve diferença entre como a senhora compreendia o que é um orixá enquanto encarnada e agora? Eu acho que houve, assim, uma complementação. A visão do ser humano do orixá nunca é completa. A visão do ser humano do orixá nunca é completa. Nunca é completa. Vamos esperar. É. Graças a Deus. O orixá é um mistério divino que está sempre se modificando e se readaptando àquela circunstância do ser humano. Sim. Porque ele se manifesta para o ser humano. Então, quando você está na carne, você tem uma visão do orixá. Depois, quando você desencarna, e se você continuar ainda de frente para o seu orixá ou não, você vai ter uma outra visão do orixá. Entende? É diferente. É diferente. A própria circunstância da carne lhe diz isso. Certo. Tem alguma coisa que a senhora acreditava como verdade que chegou do outro lado e viu que não era bem isso? A senhora tinha uma ideia do céu e do inferno que hoje a senhora tem uma visão diferente? Deixa-me ver. Eu acho que... Vou te dizer bem a verdade. Ninguém está pronto para morrer. Eita. Ninguém. A gente passa tantos anos, né, lidando com as coisas espirituais, mas quando chega a nossa hora de fazer a passagem é difícil. E aí o que que acontece, gente? Aí vem aquele choque. No primeiro momento é aquele choque. Uhum. Né? Oxê, isso também é para mim. Eu também vou morrer. Eu também vou desencarnar. Ou eu também já morri. Eu desencarnei. E aí a gente se vê de frente com a realidade da vida. E é impossível você não pensar nas coisas certas e nas coisas erradas que você fez durante a sua vida. E por mais e melhor que você faça, sempre alguma coisa você vai ter lá no seu fundinho falando: olha, poderia ter feito bem. Isso é normal. Poderia o quê? Poderia ter feito diferente, poderia ter sido diferente, eu podia ter agido diferente. Isso é normal. Acredito que não haja um só ser humano nessa face de terra. Uhum. Que não pense isso. Claro. Disse? Sim. Mas o primeiro choque passa. Passa. E aí a gente tem que... Oxente, sacode a poeira e vá-se embora. Não é não? Sacode a poeira. Tem que ir em frente. E aí tudo se encaminha para onde tu tem que ir. O que eu tenho mais assim a dizer é... Faça o seu melhor hoje. Sem pensar em... Se um dia você vai morrer ou não, porque isso vai chegar mesmo, de qualquer forma. E tenha certeza de que você fez o seu melhor. O seu maior amigo e o seu pior inimigo é a sua própria consciência. É você mesmo que vai se pôr o dedo da ferida. Não vai ser outro, não. Ah, mas quando eu morrer, vai vir meus inimigos? Oxente, né? Jesus Cristo na Terra agradou todo mundo, por que que tu vai querer ser diferente? Claro. Não é não? É sim, senhora. Então é isso. Onde podemos encontrar coragem, determinação e força de vontade para sacudir a poeira e dar a volta por cima numa dificuldade, num momento de adversidade? Fé, na fé. Isso. Meu bichinho, olha, tem um mentor da minha filha que costuma dizer assim para ela: quando tu não tiver mais nada na vida, tu se lembra que tu tem fé. Porque é essa fé que vai te levantar para tu ir em frente. Viu? Quando não tiveres mais nada na vida, lembra-te da fé. Sim. É isso? Sim. Parece que esse mentor estava querendo dizer que fé não é um negócio que você precisa adquirir, é só lembrar que tem. A fé, ela é construída, bicho. Eu acredito muito nisso. Porque acreditar em Deus, todo mundo acredita, né, não? É. Mas sentir Ele vivo dentro de si já é outra história. Né? Então a fé tem que ser construída. E para vocês que estão aqui nessa fase de ciclo de reencarnação, o conhecimento que vocês têm é muito grande. Então a fé que antigamente servia para sustentar um ser humano, hoje em dia ela não serve mais. Vocês precisam do conhecimento da vivência, não é? Todo mundo é médium consciente. Olha. Não é não? Então, essa fé tem que ser construída. Senão também essa mediunidade não se manifesta como tem que ser. A um médium hoje em dia não basta só falar: eu ponho meus guias em terra e ele faz tudo. Não. De jeito nenhum. Qualquer hora desse, caboclo te larga na mão e eu quero ver o que é que tu faz. Não é não, meu bichinho? Né? De vez em quando a gente tá assim, né? Parece que vocês estão incorporados, parece que a gente foi dar uma voltinha, né? Cadê? Alô, além, me responda. Não é? Isso pode acontecer. Não que o guia tá castigando o seu filho, né? Mas às vezes ele quer falar: olha, vá procurar conhecimento. Se aprimore. Seja melhor. Conhecimento não ocupa espaço, isso só engrandece o ser humano. Não é? Olhe para você mesmo. O que você era antes e depois do conhecimento. Não é? Sim. Saiba que tem gente que fala coisa que presta, tem gente que fala coisa que não presta. Aí, cada um tem a sua peneira, não é não? Nossa, claro que sim. Tá certo? Dona Baiana Rosa, a senhora fez uma colocação que todos médiums são conscientes, eu entendi direito? Sim. Às vezes tem um filho de santo agora que está assistindo e diz: mas caramba, meu pai fala que ele é um médium inconsciente, que apaga tudo, não vê nada e só depois que volta. Vamos explicar isso. Isso, vamos lá. Entendo uma coisa, meu bichinho. Tem muito pai de santo por esse mundão lá fora de meu Deus. Que foi assim que ele aprendeu. Diz, não que o que ensinou para ele estivesse errado, mas isso vem passando de tempos em tempos, de geração em geração dentro do terreiro, que é assim que a coisa se processa. Só que não é essa mais o que a espiritualidade quer. Entenda que quando a Umbanda começou, era necessário que os médiuns fossem conscientes. Os bichinhos saíam da igreja católica, no dia seguinte estavam batendo cabeça no chão do terreiro, meu filho. Era difícil. Aonde tu já viu um branco bater cabeça no chão nos pés de um preto? No começo do século passado. Uhum. Na cabecinha deles, era um escravo que estava ali, um ex-escravo. Uhum. Disse? Sim. Era assim que a coisa acontecia. Hoje em dia, com a graça de Deus Nosso Senhor, você já tem outra visão das coisas. Vocês são uma leva de espírito que tem que aprender junto com os guia. Quantas e quantas vezes o consulente que está na frente do seu cavalo fala aquilo que o seu médium não quer escutar e você é obrigado a falar através da boca dele aquilo que vem falando para o seu filho há muitos e muito tempo na cabecinha dele e ele não quer entender. Tem filho que não entende mesmo, mas tem filho que não quer escutar. Entende a situação do porquê? Vocês são uma leva de espíritos que tem que buscar o conhecimento. Um guia espiritual, ele tem a sua evolução. O médium é um outro espírito que também está no seu caminho evolutivo. São duas pessoas. O fato de repente, essas duas almas, esses dois espíritos se encontrarem para se manifestar para um terceiro, não equipara a evolução de um e do outro. Guia é uma coisa, médium é outra. Entende o que eu quero te dizer? Sim. Cada um tem o seu caminho. Sim. Tá bem? Sim. E quando tudo isso começou, era natural que se houvesse médiuns inconscientes. Basta ver, quando a gente começou a falar da história da Umbanda, não é? Quantas manifestações de mediunidade materialista existia dentro do terreiro? Muitas, não é? Agora não se vê mais isso. São raríssimas. Hoje em dia é exceção, porque não se tem mais essa necessidade. A Umbanda não precisa mais desses fenômenos para atrair as pessoas. Ela já se colocou. Nesse ponto ela já se estabeleceu. O efeito físico não precisa mais. Ela já tem a sua colocação dentro, como religião, dentro da sociedade. Entende o que eu quero dizer? Então o médium também não precisa ser. Entende? Ele pode ser, mas a mediunidade dele pode ficar num nível de consciência mais. Mas isso não desmerece nenhum nem outro. São espíritos diferentes. Como é que eu vou te dizer? Faixas evolutivas diferentes. Tá bem, meu filho? Tá bem. O que leva um dirigente a dizer que ele é inconsciente quando ele não é? Eu acho que ele tem um bocadinho de medo. Medo? É, de não ser aceito. Entendeu? Porque lá atrás ensinaram para ele que médium bom é aquele inconsciente. Que o médium consciente ele interfere, ele atrapalha, ele se põe na frente do guia. Olha, não vou dizer para você que isso não acontece. Quando o filho está começando, isso é mais normal de acontecer. Ele não sabe qual que é o limite dele e do guia. Ele está ainda, sabe? É como uma criança que começa a andar. Quando a criança começa a andar, ela primeiro engatinha, depois ela fica de pé, aí ela ajuda, a mãe ajuda a criança a andar, depois a mãe solta. Não é assim? Sim, sim. Quando o filho está começando na mediunidade, ele também está testando o limite entre ele e o guia. E o guia, ele não sabe direito. O guia também está aprendendo a incorporar naquele filho. Porque apesar de nós, o que que acontece, mostra? Quem é que acompanha o filho quando ele desce para a carne e aquele filho vai ser médio? Orixá de frente, orixá de junto ao que fica um bocadinho mais afastado, anjo de guarda e o mentor. A partir do momento que a criança nasce, A gente já sabe, tudo é estabelecido no astral, meu filho. Aqui é só concretização. O acordo foi feito lá. Disse? Amigos, inimigos, parentes, filhos, pais, irmãos, marido, mulher, todo mundo se reencontra. Vamos estabelecer uma coisa, vai ser assim. Quem tá vindo atrás ajuda, é ajudado pelo que está na frente, e assim vamos. Disse? E quando chega o momento desse espírito ir para a sua missão espiritual, em que o chamado começa a acontecer, ele é sempre de dentro para fora. E quando isso acontece, a gente começa a se aproximar, vai se restabelecendo aquela ligação do astral, e aí as coisas vão se caminhando. Isso? Então, vai acontecendo uma reaproximação, até que chegue a hora que a mediunidade, aí ela explode de vez, e aí a gente toma conta. E o que, que aconteceu com aquele dirigente? Ele aprendeu que era assim. Alguém ensinou ele assim, porque o outro também ensinou ele assim. Não estou criticando nenhum nem outro, longe disso. Isso? Só que as coisas funcionam um bocadinho diferente. Tá bem? Hoje, todos são médicos conscientes, aprendem a dosar a sua mediunidade e a não interferir. Diz? A deixar que o guia se manifeste. É lógico que muito das coisas que eu preciso, eu vou buscar no consciente, no subconsciente, no inconsciente da minha filha. É o que eu tenho para me manifestar no corpo, no meio material, é o que eu vou usar. Disse? Existe um intercâmbio produtivo para isso tudo. Tá bem? Certo. Quando a pessoa diz assim, eu posso ser 100% consciente, eu posso ser 100% consciente, posso ver, ouvir e saber que eu preciso deixar que o pensamento do guia se manifeste através de mim. Mas, se não houver um controle da minha coordenação motora, então não estou incorporado. Como entender isso? A consciência versus a coordenação motora deve ou não existir para estar incorporado? Existe sim, existe, né? Tudo se encaixa, mas é a partir do mental. Tu sabe como é que se processa a incorporação? Como? Não? Não sabe? Ninguém nunca lhe explicou? Já explicou, mas a gente... Tu sabe, né, bichinho? Então, o que que acontece? A ligação entre o guia e o médium se dá através dos chakras, né? O primeiro chakra que se liga é esse. Tá bem? A partir desse daqui, a gente vai estabelecendo as ligações a partir do meu mental com o mental da minha filha, e aí eu me ligo nesse chakra, nesse, né, que comanda a vontade, tá bem? E tudo vai se processando a partir do mental, viu? Sim. Tudo é a partir do mental. Eu coordeno o pensamento, o meu pensamento, por ter um magnetismo mais forte, se sobrepõe ao dela, certo? Porque... Vamos explicar o que é a mediunidade. Isso, vamos ver. Vamos lá. A mediunidade nada mais é do que a capacidade que o ser humano tem de captar vibrações alheias à sua de corpo físico, alheias também ao meio material. O que acontece com o médium quando ele fala, vou incorporar? Tu sabe? E aí? Ele entra em estado de transe. Não, bichinho. Ele abandona a sua vontade. Ele bate a cabeça no chão, ele se entrega para o orixá, ele se entrega para o guia espiritual, ele largou, ele abriu mão do seu livre-arbítrio, ele entregou a sua vontade. Quando ele faz isso, automaticamente o campo mediúnico se abre. Tá bem? O campo campo mediúnico se abre, eu, ou outro guia, se aproxima mais, acopla ao campo mediúnico, o campo áurico e o campo espiritual de um e de outro, ligam-se os cordões, pronto, tá feito o coração. E como é sentido isso pelo encarnado? No começo, né, tem uns chacoalhos, né, vamos pra lá, vem pra cá, mas isso é normal, disse? O médium tá aprendendo a incorporar, ele tá sentindo ali no campo mediúnico dele uma vibração estranha, ele não sabe o que que é. Tem uns que resistem, né, ai meu Deus, o que que é isso? Não é não? Oxi, o que que é isso aqui? Minha Nossa Senhora me acuda, não é? E tem aqueles que, conforme o tempo vai passando, ele vai sentindo que aquela vontade é a vontade do guia. No começo não se tem noção, é sou eu, é o guia, é os dois. Como é que faz para discernir se sou eu ou se é o guia? Eu acho que é o tempo que ensina, meu amigo. É o tempo, é o trabalho, é a incorporação que ensina. Claro. Vice, o que é você, o que é o guia. Mas eu vou te dizer uma coisa, continua sendo os dois. Continua? Sendo os dois. Sendo os guia dois. Guia e médium. Sim. Sem um e sem o outro, a coisa não se manifesta aqui. Sem um ou sem o outro? Sem um ou sem o outro, a coisa não se manifesta, ela não se concretiza. Aham. Bem? Claro. É, às vezes a senhora percebe eu indo para frente, um pouco para trás com a câmera, porque se está muito barulho eu vou mais perto, se fica mais calmo eu venho mais para trás. Às vezes o aparelho fala um pouco mais baixo, né? Aí eu vou mais para frente e mais para trás. Não se aveste, meu bichinho, faça seu trabalho. Que assim seja. Então, o que afasta ou o que atrapalha a incorporação? O emocional do médium. O emocional? É o que mais atrapalha. O emocional é o que mais atrapalha, por quê? A incorporação. Porque ele interfere em todo o campo mediúnico. O emocional, veja, ele costuma baixar muito a vibração do médium. Seja a ansiedade, seja o medo, seja a descrença. Abaixa o emocional do médium. O campo mediúnico se fecha. E aí a gente não consegue, você até consegue, mas não é assim tão intenso como deveria ser, para que haja realmente a manifestação. É. Eu conversando com uma entidade, ela me disse assim, para você ter uma ideia, para eu incorporar nesse médium, eu tenho que abaixar a vibração dele, E consigo chegar nele quando ele sentir raiva. Como é que é isso, dona Baiana? Que espírito consegue incorporar nessa situação? Olha, meu bichinho, eu acho que existe uma colocação equivocada desse médium, né? Uhum. Porque raiva, só vai sentir raiva um espírito que fosse um obsessor. Deixa eu... A senhora repete, por favor? Sim. Só vai sentir raiva. Meu filho, por que que eu vou sentir raiva da minha filha? Mesmo que ela faça alguma coisa que eu não goste. Meu dever de mãe é corrigir, mas não sentir raiva. Sim, mas ele só falou da raiva para explicar um tipo de vibração aonde ele consegue conectar com o médium. Olha, meu filho, eu acho que... É uma colocação equivocada desse médium, porque mesmo as linhas de esquerda, elas nunca vão se aproximar do filho com raiva, de jeito nenhum. Oxente, como? Não é? Às vezes ele quis dizer outra coisa, né? Acredito que errado. Sim, pode ser. Né? Sim, pode. É. Ou às vezes na tradução, né, do espírito do médium, ele quis passar outra coisa. É, provavelmente. Claro. Então, dona Baiana, que tipo de conduta moral a gente deve cultivar para ter sempre os bons espíritos à nossa volta? Aquilo que todo mundo já sabe, meu filho, né? Seja um bom ser humano. Ame a Deus, ame a vida, ame seus semelhantes. Não atrapalhe a vida de ninguém. Não faça aos outros aquilo que tu não quer para tu. E tu já vai ser um excelente ser humano. Tá bem? Claro. Quando a gente começa, a gente quer os espíritos com um nome mais forte. Imponente, né? É. E até os nossos amigos diziam assim, ah, esse é um espírito forte. Ai, esse, olha, eu sonhei com um espírito que era o seu espírito, mas era um espírito muito forte, hein? Por que, que o povo fica tão desejoso de ter um espírito forte? Acho que existe um bocadinho de ignorância, né? Do que é forte e do que é fraco, né? Uhum. Espírito forte é quem? Daiana Rosa. Oxi. Eu só sou mais uma no meio de milhões e milhões e milhões de baianos, meu filho. Mais nada. Claro. Disse? Forte é aquele espírito que se põe para servir a lei maior e a justiça divina. O resto, meu filho. E abaixo de Oxalá, meu filho. Quem é forte? Olha. Ninguém. Tá bem? Sim. Então, o que a pessoa deve procurar quando vai atrás do culto da Umbanda? Seja para se iniciar, ou seja para... Frequentar? É, seja para frequentar ou como consulente. Vamos falar de frequentar primeiro. Acho que a primeira coisa que tem que se saber é aquela casa pratica caridade? Aquela casa cobra alguma coisa? Não é? Porque onde tem dinheiro não tem Deus, né, meu filho? Eita! Onde tem dinheiro, não tem Deus. Tá bem? Mas assim, então ele diz assim, não, aquela casa cobra mensalidade, então não vou. Não, existe uma diferença muito grande, não é? Como é que tu pode cobrar por alguma coisa que foi Deus que te deu? Tipo, mediunidade. Claro. Entende? Mediunidade é dom divino. Que dinheiro nesse mundo pagaria por um dom divino? E se Deus dá sem cobrar nada, quem é tu para cobrar uma moeda do seu semelhante? Agora, é justo e é lícito que todos os frequentadores da casa contribuam com a manutenção dela. Eu não tenho dinheiro para pagar conta de luz aqui, tem? Então, quem é que tem que ter? Os encarnados. A gente faz a nossa parte, não é não? Ajude, né? Levanta, danado, vai trabalhar! Não é não? A gente ajuda a arrumar um bom emprego, ajuda a ter paz e saúde dentro de casa, não é? Para que ele possa fazer a parte dele. Mas a parte material é da responsabilidade do filho encarnado, não é? E é lícito, sim. Oxente. Claro. Não é? Se não tem assim um não tem assim um cantinho bonitinho, de repente pode ser, né? Só uma salinha assim, tá bom. Olha. Não é? Sim. O guia não precisa de muita coisa para se manifestar. Diz? Mas aqui, nem que seja só aquela portinha, ela tem um custo dentro do plano material. Sim. Não é? Sim. E aí é justo que o filho encarnado faça por aquela parte material. Bem? É justo. Quando a senhora diz assim, procure uma casa que pratica a caridade e não cobra. Já falamos sobre o dinheiro. Explica pra gente o que é uma casa que pratica a caridade. Ela faz o quê? Ela faz o bem pro seu semelhante. Faz o bem pro seu semelhante. Mas veja, se uma pessoa vem pedir pra tirar da vida dela um marido ou uma esposa que tá atazanando e o guia faz, ela acredita que foi um bem. Explica, Baiana, melhor para quem, para não deixar dúvida nas pessoas, o que é fazer o bem? Olha, meu filho, fazer o bem é aquilo que não vai prejudicar nem a você, nem os outros. Isso? E também não vai contrariar as leis do Criador. Olha aí. Tá certo? Sim. Isso é fazer o bem. Quando alguém, um filho pede alguma coisa pra gente, a primeira coisa que a gente vai procurar é saber se aquele filho realmente é merecedor daquilo que ele está pedindo. E se aquilo realmente vai ser o bem na vida dele. Um guia de lei da Umbanda não faz o que seu filho pede. Não faz o que o outro pede. Não faz o que o consulente pede. Ele faz aquilo que a lei determina e aquilo que é bom para aquela pessoa. Isso. Baiana Rosa, a senhora falou aqui sobre aquilo que a lei determina. Que lei é essa e como ela determina? É a lei de Deus. A lei de Deus. Aí diz assim, bom, mas ninguém conhece Deus, como sabe quais leis são as leis dele? Explica para quem tem essa dúvida. Olha, todo mundo tem lá no fundinho da sua memória o que presta e o que não presta nessa vida, não é? Sim. Tu sabe que roubar é errado, matar é errado, não é? É. E assim como outras coisas que tu sabe que também é errado. Sim. Não é? E tem uma outra lei, bichinho, que é a lei da consciência, sabe? Como é que é a lei da consciência? É aquela que não te atormenta quando tu vai dormir. Né? Põe a cabecinha no travesseiro. Se tu começar a pensar muito na história que se passou durante o dia, pode ter certeza que alguma coisa sua consciência está lhe cobrando. Entendi. Certo? Sim. Nossa. Quando a gente comete um erro e se arrepende, mas tem dificuldade de pedir perdão, como proceder? Se eu me arrepender e não pedir perdão, eu vou ter limpado? Ou ainda não? Vou estar limpo? O arrependimento já é uma fase do perdão, né? Você pode pedir perdão a Deus, pode pedir perdão mentalmente para aquela pessoa, e pode também, meu filho, deixar que a vida encaminhe para que um dia essa harmonização entre vocês aconteça, né? Porque um dia a vida vai te conduzir para isso e a outra pessoa também. Então isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Acho que mais do que se arrepender, tu precisa aprender com o que passou. Às vezes o filho cai ou erra, não porque ele tem má índole ou porque não presta, não é por isso. Errar faz parte da vida humana. E às vezes um filho aprende muito mais com o erro do que com o acerto. Porque o erro faz você cair no chão e ralar seu joelhinho, né? Aí vai doer. O acerto vai cair talvez no seu esquecimento e você vai acabar esquecendo aquilo. Mas aquela feridinha, ela vai sempre incomodar. A feridinha vai sempre incomodar. Certo. Muita gente pensa em baiano, pensa em benzimento, simpatia e banho. Tem muita ligação com a vossa linha? Tem bastante ligação, não é? Benzimento, o banho, mas tem mais do que isso, né? O mistério baiano, ele não é só isso. Quem rege o mistério baiano é Mãe Iansã e Pai Xangô. Então é lei e justiça. Não é? Sim. Essa é uma das linhas de atuação da linha de baiano. O equilíbrio do ser humano e o direcionamento da evolução dele. Quando se fala assim, simpatia, a senhora ou os baianos ensinam simpatia aos consulentes? Não sei se eu daria o nome de simpatia, né? Porque vocês têm uma visão de simpatia que para nós existe. Mironga trabalha, despacho, essas coisas. Vice? Não sei se eu daria o nome de simpatia. A gente ensina coisas que vão usar elementos que vão ser propiciadores de uma determinada situação. Isso. Não é? Sim. Se isso pode ser chamado de simpatia, vamos lá, vamos chamar de simpatia. Tem alguma que a senhora pode ensinar em aberto para todos em geral? Ou tem sempre isso aí específico a cada indivíduo? Que simpatia que eu ensinaria? É. Deixa eu ver. aquela simpatiazinha de colocar um copinho de água com sal, sal grosso atrás da porta, embaixo da cama, não é não? O que faz? O sal grosso, ele é um absorvedor, não é? Sim. Então ele puxa a energia negativa para dentro dele, né? E aquela água tem que ser trocada a cada 15 ou 20 dias. 15 ou 20 dias. É. Aham. Vem, despacho lá. Água corrente. Na água corrente, troque. Tá bom? Isso é uma simpatia. Ou então, uma outra simpatia. Tem lá um pezinho de guiné, não é? Um pezinho de arruda, né? Uma ervinha plantada no quintal de casa. Ou se não tem quintal, passa um vasinho, não é? E deixa ali mesmo. Toda planta, toda erva também, ela tem esse poder. Ela absorve, transmuta a energia e devolve da forma positiva, não é? Sim. Esse é o princípio. Há casas que tem um vaso com as sete ervas? Sim, também. Pode ser. Essa pessoa pode não ser um bandista, mas já tem a ideia de que a simpatia tem Sim. função. Tem o conhecimento, né, de que aquelas ervas têm esse poder, não é? Tem o poder de transformar e de trazer a energia positiva para dentro da casa dela. Olha, né? Claro. É como tu ter uma flor, né? Olha que beleza. Não? Como transforma isso, né? Sim. Benzimento. Sim. A senhora benze? Eu não benzo. Mas minha filha benze. A médium é? Sim. Minha filha benze. Que bonito. A preta velha dela benze. Eu não benzo. É. Tá bem? Benzer é o quê? Fazer o quê? Benzer é rezar. Ah. É evocar poderes. E não tinha que ter um galinho de árvore na mão? Não necessariamente. Para quem tem a mão do benzimento, você benze com a mão. Com a mão. Entende? Você pode usar a erva, você pode usar um crucifixo, você pode usar uma chave, você pode usar o elemento que você quiser. Então a pessoa, durante o benzimento, está focando o mental dela, o mental dela, forças superiores, em prol do próximo. Sim. Nossa. Qualquer um pode fazer isso ou tem que ter mão de benzimento? Não, bichinho. Qualquer um pode fazer desde que aprenda, né, bichinho? Vai em busca do conhecimento hoje. O que eu acabei de falar também? Vocês são médicos conscientes por causa disso, porque vocês também têm que ir em busca. A senhora conhece a expressão olho gordo? Conheço. Pega. Pega. Pega. Claro. Quando uma pessoa diz assim, nossa, passei naquele lugar, tô levando embora um carrego daquele lugar. É culpa do lugar ou dela que entrou em sintonia com o carrego do lugar? Dos dois. É. Se não tivesse carrego no lugar. Sim, se não tivesse afinidade com aquela energia, não absorveria. Aham. Né? E tem que ver uma coisa, né, bichinho? Porque assim, né? Médium é todo ser humano. É. Com menor ou com menor, maior capacidade de manifestar, com missão ou não, de trabalhar e de colocar isso no seu ativo e não deixar no passivo, todo mundo é. Todo mundo é. Como a pessoa deve procurar acalmar ou diminuir o medo que ela tem dos espíritos? Eu acho que é através do conhecimento. É. Andar à noite, às vezes alguém tem medo de ver um vulto, tomar um susto, né? É o conhecimento. Veja, esse medo é um medo que todo ser humano tem, né? Já é uma coisa assim inconsciente. Ah, Maria, será que eu vou ver alguma coisa? Não entra no cemitério à noite, mas nem para ganhar dinheiro. Aí tu baixa no filho e fala assim, meu filho, eu preciso que tu vá fazer uma entrega à meia-noite no Campo Santo, em frente ao Cruzeiro do Parvalê. Vixe Maria! Ah, Maria, minha mãe me deu outra coisa pra fazer, porque eu não quero não. Aí vem o Exu, né? Vem lá, Exu, boa noite, seu Exu, como é que o senhor vai? O que é que o senhor quer? Quero uma entrega no Campo Santo. Mais do que depressa. Meu... Ah. É assim, bichinho. É. É assim. O filho só vai no cemitério se o Exu pedir. Se não é o Exu que pede, desiste. Mas vou dizer uma coisa pra tu. Uhum. A minha filha já pulou o muro do cemitério. Olha, enterrou a filha dela. Já uhum. pulou o muro do cemitério. Já passou embaixo de, sabe, aqueles, né? Não sei se tu conhece o cemitério da já não na fala, São Paulo, lá não, da quarta. Não conheço, não. Acho que é da quarta parada que ela foi. Tem lá o portão que tem o arame, né? Uhum. E aquele arame estava cortado. Então, o que que eles faziam? Eles puxavam o arame e passavam por ali. No cemitério. No cemitério. O arame estava... É. Tá entregando. E aí? Já fez tudo. Uhum. E aí, foi fazer o trabalho no cemitério normalmente. Depois pergunta pra ela o que que ela sentiu. Olha só, tá, ela vai dizer a minha baiana é danada. Não tem problema. Ela não vai ficar brava. Não vai? Olha só, por que que faz entrega pra espírito? A entrega é, na verdade, o que é uma oferenda. Olha lá, o que é uma oferenda? Uma oferenda são elementos, você coloca sempre na oferenda. Elementos que têm afinidade energética com o orixá que está pedindo ou com o guia espiritual que está pedindo. Por exemplo, o que é que vai numa oferenda de baiano? Vamos ver agora, hein? Coco, não é? Pode ser aberto ou fechado. Vai flor, não é? Florzinha assim amarela, não é? A gente pode colocar também leitinho de cabra, né? Que o baiano gosta, né? Né? A batidinha de coco. Pode colocar também mungunzá, né? Aquelas comidas típicas da Bahia, né? O que é que você coloca numa oferenda de Oxalá? De Pai Oxalá, né? Se faz oferenda, sim, na Umbanda para Oxalá. Claro. Por que, dona Baiana? Afinizar, buscar aquela força de Oxalá, trazer pra aquela terra. Força para a terra. Entende? Quando você faz uma oferenda, você abre um portal de comunicação imediata entre a dimensão do guia espiritual ou do orixá que você está oferendando. Sim, sem a oferenda não teria. A fé abre esse portal também. Ah. Mas a oferenda, ela é propiciadora de toda uma situação. Entendi. Pode-se dizer que a oferenda é igual às imagens, um facilitador de foco e fé, da intermediária. Não, não, não, meu é bicho. Mais que isso. Não, a imagem ela vai ser sim, né, aquele foco central. Você está ali olhando para a imagem, você está automaticamente se ligando aquele guia ou aquele orixá, sim, né, ou aquele santo, aquela imagem, não é? A oferenda você tem também essa ligação, mas quando você coloca a oferenda, você está se ligando com mais força. Você está abrindo um canal de comunicação direta com o orixá. Nossa! Isso? Entendi. E ele vai usar, por sua vez, vai usar toda aquela energia em benefício daquele filho ou daquelas pessoas, daquele coletivo. Entende? Entendi. Quando se diz que um bandista... ou o candomblessista, né? Vai fazer uma entrega porque quer as coisas mais rápido que os outros, ou porque quer que o espírito trabalhe para ele quando ele devia ele mesmo trabalhar com a fé dele, com o esforço para conseguir o que quer. Essa pessoa está enganada? Não, ela não está enganada. Não, aqui diz que só faz entrega para ter as coisas mais rápido. A oferenda ela é propiciadora, ah, é aceleradora. Mas aí, se o filho vai merecer, já é outra história, né, não? Uhum. Poxa, que adianta? Não é... Eu acho que vocês têm que parar com essa história do toma lá da cá. Ah. Fazer oferenda não é questão de eu tô dando um favor, tô dando alguma coisa e quero alguma coisa em troca. A primeira coisa que tu faz para fazer uma oferenda é ter fé. A segunda é merecer. E outra coisa... Se faz oferenda também para agradecer, não é só para pedir. É lógico que quando você faz uma oferenda de agradecimento, você vai pedir o quê? Paz, saúde, harmonia, prosperidade, que tu possa continuar trabalhando. E já não tá bom? Sim, sim. Não é assim? Olha. Ó. Se a pessoa diz assim, esse carro foi Baiana Rosa que me deu. A senhora dá carro para as pessoas? Dou não, levanto para trabalhar. O que eu posso fazer é ajudar. A minha parte eu posso fazer, mas se tu não levantar e não vai trabalhar, meu bichinho não move uma palha. Mas e se a pessoa fizer uma entrega para a senhora? Meu filho, existe algo maior chamado lei de Deus. Se a pessoa for merecedora e fizer por merecer, a gente ajuda. Mas eu não vou trabalhar para aquele filho, se ele não merece. E se a lei falar, oh, não é bem assim, ele tem que esperar um bocadinho, a gente... Não é bem assim, ele tem o quê? Ele tem que esperar um bocadinho, ele tem que fazer por merecer, a gente obedece. Ah. Porque sabe que também tá, ali está alguém da pessoa. Você, você dá um brinquedo para o filho seu se ele não merece? Não. Por que que a gente vai agir diferente? Quando a pessoa acredita que o espírito, ele não, depois que foi pro, a pessoa, depois que desencarnou e virou espírito, não tem mais esse discernimento que a gente tinha de dar segundo merecimento. O que que a senhora ensina para essa pessoa? O que que eu posso ensinar para ela? Tinha a senhora, quando encarnada, tinha o discernimento de dar a cada um conforme o merecimento. Sim. Agora perdeu. Não perdeu, né? Não, meu filho, não pode. Não pode perder, não é? A vida é uma só, morrer não muda ninguém, não. É a vida que muda. Não é o fato de estar aqui ou estar lá. Tu é a mesma coisa. É o mesmo fim. Você não vai baixar, por exemplo, num culto evangélico? Olha, eu não posso fazer isso. Não fazia encarnado, não é agora que vai. E segundo, porque eu respeito aquela religião. Oh. Como é que eu posso? Eu posso até entrar numa igreja evangélica acompanhando um filho, desde que seja com respeito, com obediência, porque ali também existem regras e Deus também está ali dentro. Existem hierarquias e espíritos trabalhando em prol do bem. Existe. Ah lá. Todo lugar vai existir. Ou você acha que na porteira dessas igrejas evangélicas não tem guardião ali, não? Oh, oh. Para que cada um ali tenha segundo as suas obras. Sim. Sim. A lei é uma só. O ser humano é que é diferente. A lei é uma só, o ser humano que é diferente. Certo. A senhora trouxe um elemento novo para nossos estudos nesse assunto. A senhora disse assim, eu não entro lá porque eu respeito essa religião. Sim. Então aqueles espíritos que lá se manifestam e é amarrado pelo pastor, e é queimado com a Bíblia, aí você não respeita a religião. Eu acho que aquele não está respeitando religião nenhuma. Certo. Nem a deles, nem a minha, nem a de ninguém. Ah, realmente. Quando usa o nome de um tranca-ruas, né? Exato. Fora. Não sabe o que tá, pra começar, já não sabe o que tá fazendo, né? Porque pode ali não tem tranca-rua nenhum, vamos dizer bem a verdade. Ali tem um baita do quiumba, um egum danado, querendo se passar por um tranca-rua, se dando o nome de um mistério que ele não é, já vai começar a se ferrar na vida dali, né? Vamos falar bem a verdade. Lava a boca para falar no nome do tranca-rua primeiro, né? Com bom sabão, né? Não? Sabão da costa, ou esse sabão mesmo que tu usa, né? Mas ele não respeita nada e nem ninguém. Eu acho que vocês da Terra têm que parar com essa divisão. É a minha religião, é a religião dele. As Deus é um só. As religiões são diferentes porque o ser humano está em estágio diferente de evolução, da sua compreensão do Criador e do que é a vida. A partir do momento que vocês entenderem que Deus é um só, a vida é uma só, tudo vale para todo mundo. Tudo vale para todo mundo. O que existe dentro de uma religião, de fundamento. Sim. De uma religião, também é respeitado pelas outras. Ah, entendi. Quem desrespeita é o ser humano. Oh. Os regentes, aqueles que coordenam realmente aquela religião, respeitam porque sabem que Deus é um só, as religiões são diferentes porque o ser humano está em estágio diferente de evolução. Então ele precisa de uma maneira diferente de se manifestar dentro daquela religião. É só isso. A dona Baiana Rosa até se exaltou um pouco nesse assunto porque foi uma Yalorixá. E o respeito entre religiões para a senhora deve ter sido muito importante. Com certeza. E agora muito mais. Sim. Claro, claro. Então, para falar um pouco de Exu, está chegando aqui perto dos minutos finais, mas fala para quem está vendo um pouco, quem é o guardião da coroa da menina e como a senhora o vê? Ele é um companheiro. Olha. Disse. Eu vou dizer uma coisa, meu filho. Triste é o ser humano que pensa que só existe um lado da vida. A evolução, ela não se dá só na luz. A esquerda também é uma via evolutiva. Triste é o ser humano que pensa que só há um lado da vida. Sim. Que a vida só tem um lado. É, que você só pode evoluir se você caminhar para a luz. Uhum. Não estou dizendo que Exu é um ser das trevas. Não, muito pelo contrário. Sim. Exu faz a sua evolução à esquerda. À esquerda de quem? À esquerda do orixá, dos orixás. Ele manifesta o divino a partir da esquerda do orixá. Que é o polo negativo. Não. Existe o alto, existe o embaixo, que é o negativo, existe a direita e existe a esquerda. Agora sim. Tá bem? Boa. Assim ninguém é. Exu faz a fica com dúvida. À esquerda do orixá. Ele manifesta o mistério negativo, aí que está à esquerda do orixá. Uhum. Tá bem? Ele entra lá embaixo? Sim. Claro que entra. É muito mais fácil para ele entrar no embaixo do que para um caboclo ou para um preto velho. Entende? Sim. Nenhum guia, por exemplo, vou te dar um exemplo. Demais. Se eu tenho que ir na faixa vibratória negativa para fazer alguma coisa, eu não vou sem que o Exu de minha filha me acompanhe. Olha. Tá? Ou Exu, a Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, alguém da esquerda me ajuda. Porque ele tem o caminho. Ele tem o caminho. Ele tem o caminho. Por onde eu posso ir e tudo vai ser resolvido com mais facilidade. Por isso que quando alguém está numa colônia e quer vir sozinho, se perde para a terra. Só se perde mesmo, né? Vamos jogar as claras. Vamos jogar as claras. É. Vamos. Essa história de se perder é meio relativa, né? É, por quê? Porque só fica preso ali, meu filho, para quem está devendo alguma coisa, quem tem que fazer alguma coisa ali ainda. Certo. Isso acontece mesmo. Tem, às vezes, em missão, a gente acaba ficando retido em alguma camada inferior, em alguma camada negativa. Mas isso tem sua razão de ser. Ah. É bom? É não, sim. Mas pode acontecer. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre. Pode-se saber o nome do guardião dela? Prefiro não falar. Se ele quiser, ele que diga. Sim. Claro que sim. Quando a senhora chega num momento dessa preferência, o que leva a senhora a preferir não falar? Resguardar minha filha. Ah. Quando se diz resguardar, pode acontecer alguma coisa ruim se souberem o nome? Claro. O que de ruim? Porque o nome é revelador do mistério, né? Ah. Para quem entende, sabe que o nome de um guia espiritual, ele é ele está ligado ao orixá regente desse guia. Né? Ele manifesta esse mistério desse orixá regente. Pelo nome do guardião dela, o que uma pessoa podia fazer de mal? Inverter a força dela. O quê? Inverter a coroa. O que que quer dizer isso, inverter a coroa? Vínculo. No lugar de ser de luz, passa a ser de trevas. Daí, representa o que nas ações da pessoa? Oxe, meu filho. Inverte a vida, vira de ponta cabeça. Inverte anjo de guarda, inverte força, inverte espírito familiar, faz o diabo. Tu não acredita na maldade do ser humano, não? Nossa. Acho melhor começar a acreditar. Ela tá olhando pra mim e tá vendo que eu não acredito na maldade do ser humano. Mas, meu bichinho, existe. Existe. Não tô dizendo que todo mundo é completamente bom nem completamente ruim. Mas tem pessoas que estão tão... brigadas com ela mesma, com Deus. Com o Deus que existe dentro dela, que ela se fechou completamente e acha que a maldade é o único caminho que ela tem para ela na vida. Ela não consegue enxergar outra coisa. Isso existe. Tem gente que se... que se compraz, que se sente prazer em destruir o outro. Ai. Isso existe, bichinho. Infelizmente, isso existe. É uma condição transitória da pessoa, mas existe. Ou tu acha que tu já foi santo? É, acha mesmo? Não, jamais. Então, bichinho. É. É uma fase da evolução do ser humano. Sim. Tá bem? Isso pode acontecer. Claro. A senhora está dizendo assim, não acredite que todo mundo é bom. Sim. Nem que todo mundo é ruim. Claro. Porque como a pessoa não é santa, vai um atiça, joga um pouco de combustível, risca um fósforo ali, pega fogo na gente, né? Sim. É só despertar o que estava dormente dentro do humano e ele responde o animal que o atacou com maior animalidade. Veja. Aí já é instinto de sobrevivência, né? Aí já é o instinto. Como é que é o ser humano? Ele tem um polo positivo, que é irradiante, e tem um polo negativo, que é absorvedor. Sim. Não é assim? Ele tem, dentro do mental dele, esse polo positivo, que é o racional, que sempre vai direcionar e guiar esse filho para as coisas boas e produtivas e preservadoras da vida. Mas ele tem também esse polo negativo que é instintivo, emocional e vai fazer com que ele não seja preservador da vida. O ser humano tem esses dois lados dentro dele. Certo, claro. Não é? Sim. Sabe aquela história do anjo e do demônio? Vive aí. Tu é que escolhe. Nossa. O que é que tu quer? Não tô dizendo que tu vai ser sempre anjo ou sempre demônio. Tem horas que, né? E vamos ir e venhamos, né? Tem situação nessas suas vidinhas aqui que eu sei de vez em quando tem que dar uns tapas na cara do sujeito pra prender seu homem, né? Não? Me desculpe, mas tem gente que merece. Louvado seja. Louvado seja. Tá bem? Aí se a pessoa diz assim, mas se eu cuidar da minha vida e olhar pro outro com amor, respeito, não basta? O que que é esse amor, esse respeito que tu olha pro outro? Então. Que amor é esse? Que respeito é esse? Você está dizendo que o ser humano ainda não chegou no nível de amar o próximo? Que esse amar cria essa função de expelir qualquer negatividade que possa chegar a ele. Não chegamos a esse nível ainda de amar. Não, Mas se tivesse chegado, teria essa função, o amor. Sim. Entende? Entendo. Mas não é esse estágio de evolução que está aqui. Certo. Vivendo a... Então a senhora ensina que as pessoas procurem